do Arrocha. Como foi tão bom a gente se encontrar. Estava precisando de alguém assim. Um canto reservado pra gente se amar. E que esse amor existe até o fim. Tocar em seu corpo, viajar no céu. Beijar sua boca, tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Tocar em seu corpo, viajar no céu. Beijar sua boca, tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim. Que esse amor não vai ter fim. E vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim. Que esse amor não vai ter fim. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Contatos para shows 7598219-0406 ou 8140-0851. LK Produções. Como foi tão bom a gente se encontrar. Tava precisando de alguém assim. Canto reservado pra gente se amar. E que esse amor existe até o fim. Tocar em seu corpo, viajar no céu. Beijar sua boca, tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Tocar em seu corpo, viajar no céu. Beijar sua boca, tem sabor de mel. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. E vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim. Que esse amor não vai ter fim. Vem me amar, vem pra mim. Vem me amar, diz que sim. Que esse amor não vai ter fim. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim. Oh, oh, oh. Você é um sonho lindo que sonhei pra mim.